favor, me leve embora. Estou morrendo. Eu não quero mais ficar. Eu vou correndo. Eu preciso ver depressa o meu amor. Pelo amor de Deus, não me façam mais ficar assim distante. Não esqueço desse amor um só instante. É demais pra mim sozinha esta dor. Tenho pena destas horas tão sofridas, destas lágrimas sentidas que eu estou chorando aqui. Quero ir embora, mas não sei o que me espera. Meu amor, a quem me dera te encontrar para sorrir. Pelo amor de Deus, se ninguém quer me levar, eu vou sozinho, pois ninguém está sentindo a dor que é minha. Ninguém sente os sofrimentos que são meus. Se eu não posso ir, traga o meu amor, senão eu vou agora. Não espero por mais nada, eu vou me embora. Uma vez a mais eu peço, peço pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me façam mais ficar assim distante. Não esqueço desse amor um só instante. É demais pra mim sozinha esta dor. Tenham pena destas horas tão sofridas, destas lágrimas sentidas que eu estou chorando aqui. Quero ir embora, mas não sei o que me espera. Meu amor, a quem me dera te encontrar para sorrir. Pelo amor de Deus, se ninguém quer me levar, eu vou sozinho, pois ninguém está sentindo a dor que é minha. Ninguém sente os sofrimentos que são meus. Se eu não posso ir, traga o meu amor, senão eu vou agora. Não espero por mais nada, eu vou me embora. Uma vez a mais eu peço, peço pelo amor de Deus. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Paulo Sérgio Martinha, pelo amor de Deus. Paulo Sérgio é um cantor que surgiu, chegou a ameaçar na época até a hegemonia do Roberto Carlos, mas morreu muito jovem. E a Martinha, que foi lançada também no programa Jovem Guarda, era conhecida como Queijinho de Minas, recordando aí uma gravação de 1987, pelo amor de Deus. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, o dia que você vier aqui em Brasília dar um passeio, ou então a trabalho, e você que mora aqui em Brasília também, aqui no Distrito Federal, na região do entorno, quando você der uma passadinha por aqui, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? É um restaurante que existe lá em Itu, no estado de São Paulo, desde 1902. Tem 111 anos. Nenhum estabelecimento dura tanto tempo se não tiver muita qualidade, né? E o Bar do Alemão chegou aqui em Brasília hoje, é o maior sucesso. Fica no setor de clubes e hotéis de turismo norte, aqui entre o Hotel Lakeside e a Concha Acústica, viu? E é facinho de você me encontrar lá, que eu tô sempre por lá, tá bom? Bar do Alemão, agora em Brasília. O avô do João, Cleiton Aguiar, Uai Sou!

só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. É porque bem sei, quem eu tanto amei não verei jamais. Na trilha sonora da minha vida, Joana e Fagner, meu primeiro amor. Essa fez parte da minha trilha sonora, né? Acho que todo mundo da minha geração. E essa música é sucesso até hoje. Teve inúmeras gravações, mas a gravação que marcou foi a de Cascatinha em Ana, né? Isso há muitos e muitos anos. Essa aqui é uma regravação do ano de 2002. Um grande abraço para o Jânio Lopes Pereira, de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Ele ouve o nosso programa todas as tardes lá na emissora local. E ele comprou também a coletânea, o CD 33 do Cleiton Guiar. Jânio, um abração para você. Um abraço para os meus amigos de Conceição do Araguaia, bem ali no estado do Pará. Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Flor do Campo. Minha linda, meu amor, meu sabor, minha vida, flor do campo, te desejo. Deixa eu te cheirar. Eu não sei falar de outra coisa a não ser de amor. Perdoa-se o que tenho pra oferecer. É só amor. Eu só quero você e que você me queira. Sem fim, de repente, sem ter certeza, dizer-me que sim e o que sente. Eu só quero você e que você me queira. Eu sei que por vezes a vida parece tão vazia, e as coisas nem sempre são como a gente gostaria. Eu só quero você e que você me queira. Eu não sei falar de outra coisa a não ser de amor. Perdoa-se o que tenho pra oferecer. É só amor. Eu só quero você e que você me queira. Maravilha é abrir um sorriso sem fim, de repente, e sem ter certeza dizer-me que sim. Eu só quero você e que você me queira. Eu só quero você e que você me queira. Eu só quero você e que você me queira. Vitor e Léo, Flor do Campo, para o João Paulo Viana. Meu amigo Cleiton Aguiar, estou aqui para te perturbar de novo.

A dica de hoje é da maior importância. Segundo o médico Arnaldo Lichtenstein, ele disse que um dos maiores males, uma das maiores causas da confusão mental do idoso, você não vai acreditar. Sabe o que é? Falta de beber água. Parece brincadeira, mas não é. Constantemente o vovô e a vovó, eles não sentem sede e deixam de tomar líquido. E aí quando não tem gente em casa para lembrar, é pior ainda, né? E outra coisa, os idosos se desidratam com mais facilidade e com mais rapidez. A desidratação tende a se agravar e afeta todo o organismo e pode causar confusão mental, queda de pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, aquela batedeira, angina, que é a dor no peito, pode levar ao coma e até à morte. Não é brincadeira, hein? A melhor idade, a terceira idade, a velhice, né? Vamos falar o português, claro. Que começa aos 60, nós temos pouco mais de 50% de água no corpo. Deve ser por isso que eu bebo água o dia inteiro, né? Isso faz parte do processo natural de envelhecimento. Portanto, as pessoas mais velhas têm uma reserva de água menor do que as pessoas mais novas. E tem outro complicador. Mesmo desidratados, eles não sentem vontade de tomar água, pois os seus mecanismos de equilíbrio interno não funcionam muito bem. Conclusão. Os idosos desidratam-se facilmente, não apenas porque possuem reserva menor, mas também porque percebem menos a falta de água no seu corpo. Mesmo que o idoso seja saudável, fica prejudicado o desempenho das reações químicas e funções de todo o seu organismo, porque tudo isso depende da água, né? Então, fica aqui o alerta. Primeiro, vovôs e vovós, tornem voluntário o hábito de beber. Ele não espera ter sede, não. De vez em quando, sabe como é que eu faço? Aqui, eu tô gravando aqui, do meu lado tem uma garrafinha. Eu dou umas... no intervalo eu dou uma golada ali, viu? Ó, por líquido, vocês entendem. Água, suco, água de coco, chá, leite, sopa, gelatina, laranja, melancia, melão, abacaxi, tangerina, que tem muito líquido. Tudo isso funciona, tá bom? O importante, a cada 2 horas, tome algum tipo de líquido. Não espera ter sede, não, tá bom? E o segundo alerta é para os familiares, né? Ofereçam constantemente líquido aos idosos. Ao mesmo tempo, fiquem atentos. Ao perceberem que estão rejeitando líquidos de um dia para o outro, eles ficam confusos, irritadiços, fora do ar e desatentos, né? Então, ó, líquido neles, tá bom? Quem der essa dica é o Arnaldo Lichtenstein, médico do Hospital das Clínicas, lá de São Paulo, da USP, lá de São Paulo, né? Então vocês ficam atentos aí. Os meus colegas, estou com 63, só que eu bebo água o dia inteiro, né? A rainha internacional do agito, Márcia Ferreira, Ondas de Saudade. Ondas de saudade me deixando assim, curtindo solidão. Parece até que foi ontem que a gente se amou, então de repente tudo se acabou. Ai, meu coração, ele veio meio assim, tentando explicar pra mim, com aquela que eu sou muito legal. Disfarçar a minha dor, mas quando ele se foi, abalou geral. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, porque fui me apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, você quer me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade judia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, choro no dia, yeah. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, porque fui me apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, você quer me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade judia, ai, ai, ai, ai, ai, ai, choro noite e dia, ai, ai. Márcia Ferreira, ondas de saudade para os meus amigos de Floresta do Araguaia, capital do abacaxi, a maior produtora nacional de abacaxi, né? A Márcia Ferreira também está com seu programa na Rádio Beija-Flor FM, do meu amigão Renato Gonçalves, e graças a Deus nós estamos fazendo o maior sucesso, né, Renato? Rapaz, vou te dar uma sugestão, prepara uma festa aí, juntando a Márcia Ferreira, o Edelson Moura e o Cleiton Aguiar, você vai ver o que, é que vai dar de gente. Fala com o prefeito aí, da região aí, de Redenção, de Conceição, de Xinguara, de Rio Maria. Vamos fazer um final de semana aí, um show sexto, outro sábado, outro domingo. Ajeita esse trem que você vai ver o que é juntar a gente. Bom demais da conta, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, A Mulher Que Eu Amo. A mulher que eu amo tem a pele morena, é bonita, é pequena e me ama também. A mulher que eu amo tem tudo que eu quero e até mais do que espero encontrar em alguém. A mulher que eu amo tem um lindo sorriso, é tudo que eu preciso pra minha alegria. A mulher que eu amo tem nos olhos a calma, ilumina minha alma, é o sol do meu dia, tem a luz das estrelas e a beleza da flor. Ela é minha vida, ela é o meu amor. A mulher que eu amo é o ar que eu respiro, e nela eu me inspiro pra falar de amor. Quando vem pra mim é suave como a brisa, e o chão que ela pisa se enche de flor. A mulher que eu amo enfeita minha vida, meus sonhos realiza, me faz tanto bem. Seu amor é pra mim o que há de mais lindo. Se ela está sorrindo, eu sorrio também. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. O Cantinho do Rei apresentou Roberto Carlos, A Mulher Que Eu Amo. A lorota boa de hoje é de autoria do gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele disse o seguinte: eu tomo um remédio para controlar a pressão. Cada dia que eu vou comprar o dito cujo, o preço aumenta. Controlar a pressão é mole. Eu quero ver controlar o pressão. Eu tô sofrendo de pressão alto, o preço do remédio, né? O médico mandou cortar o sal. Aí eu comecei cortando o médico, já que a consulta era salgada demais. Pra piorar, eu acho que eu tô ficando meio esquizofrênico. Sério, eu não sei mais o que é real. Principalmente quando eu abro a carteira ou pego extrato no banco, não tem mais um real. Sem falar na minha esclerose precoce. Comecei a esquecer as coisas. Sabe aquele carro? Esquece. Sabe aquela viagem? Esquece. Tudo que o presidente ou a presidente prometeu? Esquece. Ó, pode até dizer que eu sou hipocondríaco, né, que eu tenho mania de doença, mas eu acho que eu tô igual ao meu time, nas últimas. Bom, e o que dizer do carioca? Já nem liga mais pra bala perdida, entra por um ouvido e sai pelo outro. A diferença, sabe a diferença entre o Brasil e a República Checa? É que a República Checa tem o governo em Praga e o Brasil tem essa praga no governo. Não tem nada pior do que ser hipocondríaco num país que não tem remédio, né? Isso aqui eu peguei na internet, tá atribuído ao Luiz Fernando Veríssimo, mas por causa desse negócio aqui do governo, eu tô achando que não é ele não, porque eu acho que ele não faria isso não. Mas de qualquer maneira, fica aí a lorota boa que alguém mandou pra mim aqui, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você ainda não está sabendo, eu estou lançando um CD para comemorar 33 anos de carreira como cantor. É uma coletânea que se chama 33 e que traz 23 canções dos 12 discos que eu gravei. Tem as músicas mais conhecidas, né? Que estão, porque todos os meus discos estavam esgotados, você não acha em lugar nenhum. Então eu fiz, para atender o pedido de muitos amigos, fiz apenas 5 mil exemplares, já vendemos em pouco mais de um mês mais de 2 mil discos, né? Então, se você quiser me dar o privilégio de ter meu disco aí na sua casa, você pode usar o projeto Confiança, em que você manda seu nome e endereço para mim, a gente manda o CD para você e você só paga depois que o CD chegar na sua casa. Você vai até uma loja de loteria esportiva, uma loja de loteria, né? E efetua o pagamento ou numa agência da Caixa Econômica Federal, tá bom? É só você mandar seu nome e endereço para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. rbmmusica@gmail.com e você paga apenas R$15 por cada CD, viu? Dentro vai o número de uma conta para você efetuar o pagamento e esses 15 já tá com a despesa de correio embutida aí, viu? É só os 15 mesmo e pronto, tá bom? Eu vou ficar feliz da vida de saber que você tá com o meu CD aí na sua casa. E graças a Deus o povo tá gostando, né? Aniversariando hoje o meu quase xará, o Cleiton Oliveira Silva, o Henrique Simon, Ariel Ferreira, Bete Moreira, Júnior Leite, Kleber Luiz Bortoleto, a Vera Lúcia e a entidade que a minha mulher dirige aqui em Brasília, a AMPARE, Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais, que está fazendo hoje 41 anos da sua fundação, né? É uma entidade que atende 145 crianças com deficiência carentes e trata todos com o maior carinho, né? Uma das entidades de referência no tratamento de pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. É a AMPARE, que há mais de 30 anos é dirigido pela minha mulher, a Gláucia Aguiar. A oração de hoje eu quero oferecer não só para os aniversariantes, mas também para todos aqueles que, esses que eu falei e aqueles que eu não estou sabendo, né? Porque você faz aniversário, não me conta, não tem jeito de eu saber. Mas a oração de hoje eu quero desejar para todo mundo, porque é a oração da prosperidade, né? E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só da prosperidade financeira, não. Você tem que ser próspero em alegria, em amizade, né? Em ternura, em amor e também em dinheiro, que não faz mal para ninguém, né? Então é essa que eu vou fazer hoje, é de um autor desconhecido, a oração da prosperidade. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra meu coração, nada me impedirá de sonhar. Nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa, nada me impedirá de viver. Em meio às trevas, entre os espinhos, nas tempestades e nos descaminhos, nada me impedirá de acreditar em Deus. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável, para que eu possa sempre evoluir, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar, recomeçar. Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro. Quero viver o momento de agora como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a minha esperança, recompor minhas energias para prosperar na minha missão e viver alegre todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar. Quero lutar na certeza de vencer. Quero buscar na certeza de alcançar. Quero saber esperar para poder realizar os ideais do meu ser. Enfim, quero dar o máximo de mim para viver intensa e maravilhosamente todos os dias da minha vida. Amém. Que maravilha de oração, né? A oração da prosperidade que eu desejo para você e para toda a sua família. Eu tenho certeza que o Brasil vai abraçar esses meninos. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, seu amor é só meu. Te esquecer, mas não consigo. Sermos amigos não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não deixa a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Sou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu escuro. Estou perdido no mundo sem o seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vai o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que fere o sentimento, machuca por dentro e não quer saber. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, seu amor é só meu, para Laurita Dias. Cleiton, eu ouço o seu programa pela Patriarca. É, eu não conheço você pessoalmente, mas sou sua fã de carteirinha. Adoro o seu programa, você nota mil. Assisto também o programa Conexão Brasília toda terça e todo domingo. Parabéns, o mundo precisa de gente assim como você. Alegre e que também alegra seus ouvintes. Enquanto você estiver no ar, jamais deixarei de ouvir os seus programas. Que Deus ilumine, tchau. E ela mandou aqui uma fotografia, né? Essa coisa fofa que você está vendo me beijando é a minha netinha. Ela se chama Samira e tem 1 ano e 9 meses. Eu sou gestora da biblioteca de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e amo o meu trabalho, né? Um abraço para Laurita, um abraço para os meus amigos da Rádio Patriarca, lá de Cacilândia, todos os nossos ouvintes, né? E eu mandei, já, se não chegou aí, tá chegando, viu, Laurita? Mandei os meus livros para ela colocar lá na biblioteca lá de Cacilândia. Um abração para você, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Marcos Paulo e Marcelo, participação de José Rico. Mais uma noite, vou dormir sem o meu bem. Amigo, procure curtir esta canção comigo. Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Eu gostaria que soubesses nesse instante o quanto é triste a solidão. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que vale 2 amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Amor, já se faz tarde e eu estou sonhando acordado, mesmo sem sono. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Querido, eu estou ansiosamente te esperando. Por favor, venha. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que vale dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora, pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado. Mais uma noite eu dormi sem o meu bem. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiás, Marcos Paulo e Marcelo, com a participação de José Rico, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A frase irretocável é do meu amigo Julim. Uma coisa que me toca profundamente é o exame de próstata. Uma coisa que me toca profundamente é o exame de próstata. O Julinho, não é só você não, toca profundamente, todo mundo tem que fazer esse exame, né? Meu pai, quando vinha aqui em Brasília fazer esse exame, falava: ó, meu filho, isso é uma desmoralização. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Márcio Almeida. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão às 11 horas da noite. Você pode me assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, direto no site da televisão, que é o www.rbtv, RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Passa também em mais de 200 cidades do Brasil no canal local, né, aqui em Brasília é o 59.

A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Márcio Almeida, Detalhes. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993 e também no site radioestudiobrasil.com.br. Esse cantor não é um cantor comum, ele não é um cantor profissional, mas é um apaixonado pela música, é da família dos Caetano e dos Cor, lá do Carmo, do Paranaíba. E ele mora aqui em Brasília, é um estudioso, tem várias formaturas, tem pós-graduação, mestrado. O cabra é inteligente, trabalha em altos cargos da burocracia federal aqui em Brasília, mas é um apaixonado pela música, né? E ele, como tudo que ele faz é bem feito, ele foi pro estúdio e gravou. Ele gravou de brincadeira, mas eu levei a sério, né? E estou mostrando. E, engraçado que o apelido dele para mim é Roberto Carlos. Ele é fã demais do Roberto Carlos. Eu chamei, brincando com ele, eu falo: ó, Roberto, ele já me responde, né? O meu amigo Márcio Almeida, que mostrou para vocês aí Detalhes. A Faculdade da Música, atenção, os meninos aí do Som Universitário. Eu estou propondo aos nossos amigos radialistas para mudar o nome de Sertanejo Universitário para Som Universitário, porque aí os meninos cantam o que eles quiserem cantar sem desmoralizar a música sertaneja. Deixa o sertanejo com uma banda e eles vão passar a chamá-los de Som Universitário, né? Vocês prestem atenção, eu vou trazer aí os mestres Christian e Ralph, Noite de Tortura. Também sozinha, feito eu, perdido num canto. Você não sabe, mas conheço sua vida. Eu sei de tudo que acontece em sua casa. Eu sei a hora que você abre o chuveiro. Até parece que sinto seu cheiro e o desejo se afossa de mim. Ai, ai, ai, coração que sofre de lacera e quase sai do peito. Um dia eu pego esta mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, ai, ai, sofro e choro, mas não me arrependo do que passo agora, pois sei que um dia vai chegar a hora e nos meus braços você vai dormir. Meus braços. Ai, ai, ai, coração que sofre de lacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, ai, ai, sofro e choro, mas não me arrependo do que passo agora, pois sei que um dia vai chegar a hora que nos meus braços você vai dormir. A Faculdade da Música apresentou os mestres Christian Ralph, uma gravação de 1984, Noite de Tortura. O sucesso do momento, a composição do meu amigo compadre Moza e o Nildo Aquino, Eduardo Costa, Começar de Novo.